A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 21º programa A Escola e o Meio. Ficamos para começar com Eu Já Sou Escoteiro e Tu, com o José Ribeiro. Hoje vou falar-vos do pioneirismo, que é a arte de fazer nós e construções. Todo o escoteiro deve saber fazer nós. Eles são essenciais para o acampamento e também para a vida do dia-a-dia. Um nó, ao de ser considerado bom, deve satisfazer as seguintes condições. Simplicidade em ser feito. Apertar à medida que o esforço sobe, ele aumentar. Facilidade em ser desatado. A melhor forma de aprender a fazer nós é pedir a alguém que lhe saiba, que nos ensine. Depois a prática fará o resto. Os nossos dirigentes explicam-nos como fazer, ensinam-nos e todos nós escuteiros temos de participar. Da perfeição de um nó pode depender uma vida. Existem muitos nós, cada um com a sua utilidade diferente. Há imensos nós, mas cada um tem a sua finalidade. Nos nossos acampamentos, cada patrulha e equipa faz um projeto das construções que queremos ter em campo. Por exemplo, planeamos a construção de uma mesa, um lava-loiço ou mesmo um oratório e com várias varas, geralmente de mimosa. Quanto à missa escampal dos nossos agrupamentos, os pioneiros e os caminheiros fazem um altar muito bonito com nós e construções. Era engraçado ir na internet e pesquisarem as imagens das construções escoteiros para terem uma ideia como nós vivemos em campo. Muito engraçado. Vou aqui dizer o nome e a utilidade de alguns nós e amarrações. Nó direito. É um nó usado para fazer a ligação de dois cabos de bitolas, espessuras iguais. Nó de escota. É um nó usado para fazer a ligação de dois cabos de bitolas, espessuras diferentes. Nó de correr. Serve para fixar rapidamente uma corda a tronco. Por exemplo, como nó de correr, quanto mais puxamos, mais apertado fica o laço em torno do objeto. Nó de barqueiro. Herdou o seu nome do facto de ser o nó utilizado pelos barqueiros para prender as embarcações aos cais. Também tem o nome de nó de porco, porque era utilizado para prender as pernas do porco. O nó de barqueiro é utilizado para amarrar um cabo de mastro ou vigia, para fixar uma corda sujeita a uma tensão constante, a uma estaca e para começar a terminar o botão em esquadrilha. Nó de encurtar serve para, como o nome indica, encurtar ou esticar um cabo largo ou espia sem desatar os chicotes. Também serve para reforçar um cabo ou espia que tenha um ponto fraco. Para a próxima semana vou falar-vos dos acampamentos. Vida em campo. Muito bem, e ficámos hoje a saber mais acerca dos nós dos escoteiros. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical do Tiago Brito e do Martim Sousa. Continuamos a escolher músicas que são hinos à paz ou testemunham a solidariedade com o povo ucraniano. Começamos com uma canção de John Lennon, Imagine. Lennon teve vários sucessos ao lado dos Beatles, mas Imagine é, sem dúvida, a mais famosa da sua carreira solo. A canção foi escrita por John com inspiração nos textos da sua segunda esposa, Yoko Ono, e tornou-se o single mais vendido do ex-Beatle, cantado até hoje no mundo inteiro. Pedro Abrunhosa partilhou a semana passada uma canção dedicada à Ucrânia. Segundo o músico, que o amor te salve nesta noite escura, não fala da guerra, mas sim da incrível resistência dos cidadãos, dirigentes e militares ucranianos. Falo da esperança que protejam pelos atos sobre todos nós. É desta fibra que se forja um país. Ao provocar dor e impotência, à barbárie, devemos contrapor a arte. Defende a Brunhosa. Nunca no nosso tempo é inutilidade. Desta se revelou tão útil. É através dela que, no silêncio, expulsamos a dor que é simultaneamente individual e coletiva. A brutal agressão da Ucrânia por Putin tem gerado uma indescritível dor real, palpável em milhões de seres humanos. A morte é o mote selvagem deste ditador bárbaro. O músico falta ainda sobre o sofrimento dos povos ucranianos e russo, algo que considera nenhuma geração, nenhum território jamais pensou vir a testemunhar de novo, e acrescenta a forma que encontrei para me salvar, porque me sinto incapaz de ir agir no terreno, é escrevendo canções. Try. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora ficamos com jogos eletrónicos e com o Mateus Lopes Verão. Olá a todos, hoje vou falar de Rocket League. Rocket League é um videojogo de futebol com carros desenvolvido e publicado pela Psyonix. O jogo foi lançado pela primeira vez para Microsoft Windows e PlayStation 4 em julho de 2015, com portas para Xbox One e Nintendo Switch, sendo lançadas mais tarde. Em junho de 2016, a 505 Games lançou a distribuir uma versão física para PlayStation 4 e Xbox One, com a Warner Bros. A Interactive Entertainment assumiu essas funções até o final de 2017. Versões para macOS e Linux também foram lançadas em 2016, mas o suporte para os seus serviços online foram descartados em 2020. O jogo foi gratuito para jogar em setembro de 2020. Os jogadores controlam um carro movido a foguetes e usam-no para acertar uma bola muito maior que os carros em direção à baliza da outra equipa para marcar golos, de uma forma que lembra futsal, com elementos que lembram um derby de demolição. Os carros dos jogadores têm a capacidade de saltar para acertar a bola enquanto estão no ar. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a Matilde Gouveia e com uma sugestão de leitura. Muitos de nós conhecemos José Milhares da televisão e das suas análises sobre a Rússia e, mais recentemente, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. José Milhares nasceu e cresceu na Póvoa de Varzim. Em 1977 foi estudar para a União Soviética. Licenciou-se em História da Rússia na Universidade Estatal de Moscovo e estabeleceu-se naquele país enquanto tradutor de obras literárias e políticas. Em 1989 começou a fazer um trabalho jornalístico na TSF e depois noutros mídias portugueses. Em 2008 doutorou-se. Viveu mais de 30 anos na URSS, depois Rússia. Regressou a Portugal em 2015 com um conhecimento incomparável no panorama português sobre a sociedade, a política e as histórias russas. É autor da vasta obra publicada, da qual destacamos As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, de 2017. Em 2013 foi distinguido com a Ordem do Mérito da República Portuguesa. Recentemente publicou a obra intitulada A Mais Breve História da Rússia, o livro que sugiro hoje, pela sua atualidade e para nos ajudar a compreender o que está a passar no leste da Europa. Nação de proporções colossais ou continente? A luz do mundo ou terra condenada? Aliado da Europa e do Ocidente ou um adversário mortal? Territórios de santos, czares, poetas, pintores, revolucionários e músicos, a Rússia é um enorme mistério que importa desvendar. Esconde uma história tão rica, antiga e diversa quanto desconhecida. José Milhares propõe neste livro uma viagem fascinante que atravessa séculos e séculos de história, cultura e civilização russas, que começa nos povos eslovacos vários séculos antes de Cristo e acaba na atualidade com Putin. Nesta edição, que inclui dezenas de fotografias e mapas, além de uma cronologia de biografia aconselhada para quem quiser saber mais, fica a conhecer a geografia, os povos e as grandes figuras, efemérides e feitos desta grande nação em permanente desvio. Eis uma boa leitura para a compreensão de presente. Boas leituras! Sem dúvida, uma ótima leitura para compreendermos o tempo estranho que vivemos de guerra na Europa, mas que nos ajuda a entender, afinal, o que é a Rússia. Não só em termos políticos, mas também em termos culturais. Rádio Boa Nova. E agora, consciência ecológica e preservação do ambiente com a Matilde Gouveia. O Japão assinalou, no dia 11 de março, discretamente a tripla catástrofe de 11 de março de 2011, quando um dos mais violentos sismos alguma vez registados no mundo desencadeou um tsunami, que causou o devasto nuclear de Fukushima. Pela primeira vez, nenhuma cerimónia de envergadura nacional foi organizada em memória das vítimas, depois de o Estado japonês ter decidido não voltar a ecoar este dia, depois de, no ano passado, ter sido assinalado o 10º aniversário da catástrofe. O minuto de silêncio é sempre observado em todo o país naquele dia, às 14h16, em que o sismo de magnitude 9 na escala aberta de Richter abalou todo o arquipélago em 2011, tendo sido sentido até na China. Vindo nas profundezas do subsolo do Oceano Pacífico, ao largo da costa nordeste do Japão, o sismo desencadeou um tsunami que se abateu sobre a região. O pesado balanço do desastre, de 18.500 mortos ou desaparecidos, foi sobretudo causado pelas ondas, em muitas zonas de altura de edifícios. A massa das águas invadiu também a central nuclear de Fukushima, construída junto à costa. Os núcleos de 3 reatores entraram em fusão, causando a pior catástrofe nuclear civil desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Este acidente originou fugas radioativas que obrigaram dezenas de milhares de habitantes das zonas circundantes a sair de emergência das suas casas, em muitos casos para sempre. Todas as zonas que foram evacuadas reencontram-se habitantes, mas não muitos querem voltar com medo das radiações. Além do gigantesco estaleiro de descontaminação e desmantelamento da central nuclear, vários outros desafios persistem, como a recuperação da imagem dos produtos alimentares locais posta em causa, apesar dos submetidos a um rigoroso controle de segurança. Qualquer projeto de recuperação da confiança destes alimentos poderá ser prejudicado pelo plano do governo japonês, anunciado no ano passado, de liberar mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada com trítio da central no oceano. Esta notícia lembra-nos o perigo da energia nuclear, mas quando é utilizada para fins pacíficos. Pois, mesmo quando é utilizada para fins pacíficos, sabemos que as centrais nucleares são sempre podem servir a tornar um pesadelo para o ser humano, pela contaminação de radioatividade que provocam. No entanto, nos últimos tempos temos andado mais preocupados com as centrais nucleares na Ucrânia, que têm estado também debaixo de fogo russo, e as consequências que daí podem advir, para além de todos andarmos a temer também a escalada da guerra e um conflito nuclear que seria o fim de todos. Obviamente, a questão nuclear é uma questão que continua na ordem do dia, quer seja por questões militares, quer seja como este acontecimento do Japão, que nos lembra que as centrais nucleares têm aspectos positivos, evidentemente, porque são produtoras de eletricidade, mas simultaneamente encerram muitos perigos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. No âmbito da rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos, temos hoje mais um entrevistado. Desta vez é o Pedro Nuno Pegado, ex-aluno da nossa escola, e, ou melhor, eu até devo dizer que é o doutor Pedro Nuno Pegado, já quase mestre, como ele nos vai contar. Ele terminou a licenciatura em 2017. Em primeiro lugar, Nuno, é um prazer rever-te, muito obrigada por teres vindo. Boa tarde, primeiro agradeço o convite à professora Célia, depois dar uma palavra também para os alunos que estão aqui presentes, pelo trabalho que estão a fazer, e agora aproveito também para dar os parabéns ao programa, àquilo que tem sido o trabalho da professora e os restantes alunos ao longo destes anos. Acho que é uma mais-valia, quer para o processo formativo dos jovens que por aqui têm passado, e também para quem nos ouve, e também aproveito para cumprimentar o público da Rádio Boa Nova. Dizer que queria primeiro começar um bocadinho por aqui, que é uma alegria para mim estar aqui ao pé da professora, que não me canso de dizer por onde passo e por quem conheço, que é a referência enquanto professora, e hoje estando um bocadinho também neste papel enquanto professor com os mais novos, procuro às vezes rever alguns momentos que passei consigo, e acho que tem uma influência muito grande naquilo que foi o meu percurso, por vários motivos, não começando da melhor forma, não é? Que acabei por ser expulso de uma aula sua logo no início, mas a partir daí criámos uma relação muito boa, para além de professora e enquanto aluno em contexto de sala de aula. Foi uma pessoa que me influenciou muito no meu percurso, que me fez acreditar que poderia seguir também o meu ciclo de estudos numa área em que se calhar muita gente não acreditava que fosse possível, e tem uma influência muito grande para mim nesse sentido, e agradeço-lhe agora aqui também publicamente por isso. Muito obrigada, Nuno. Essas palavras são sempre muito gostosas de ouvir, obviamente, sobretudo quando deixamos de ver os alunos durante uns anos e depois temos esse eco positivo. Eu também não me canso de dizer que tu és dos bons exemplos e boas referências que passaram por aquela escola e que eu tive o privilégio de seguir, porque quem te conheceu com um temperamento um bocadinho mais intempestivo ao nível do terceiro ciclo, não diria que tu te transformavas num rapaz ponderado, calmo, lutador, responsável, trabalhador, fazendo o teu percurso no ensino superior como fizeste. O que quer dizer que, de facto, há transformações ao longo da vida das pessoas e, às vezes, um adolescente rebelde não quer dizer que não seja uma pessoa que se venha a tornar num adulto muito capaz e muito competente como tu. Eu tenho-te encontrado algumas vezes ao longo destes anos. Portanto, tu terminaste o ensino secundário em 2017 e ingressaste na licenciatura que pretendias, certo? Certo. Que foi? Em Ciências do Desporto, pela Universidade de Coimbra, que também foi a minha primeira opção, por uma questão de também reconhecer competência à instituição. Também depois procurei estar mais perto daquilo que é a cidade do hospital, porque me diz muito, porque queria vir a casa ao fim de semana, não só pelas questões do futebol, para continuar ligado, mas também pelo aquilo que eram as influências dos meus amigos e dos meus pais, e porque de facto gosto muito, muito do nosso concelho, e por isso hoje também ainda aqui estou, um bocadinho por isso. E foi um percurso de 3 anos na licenciatura muito positivos, que me fez ingressar agora no mestrado de treino desportivo, qual estou quase a concluir, encontro-me a fazer a tese de mestrado. E pronto, e o caminho tem-se fazendo desta maneira. E agora queria só fazer aqui um reparo ou uma nota, e acho que isto tem sido muito vulgar. Quando eu entrei para a licenciatura em Coimbra, fui acompanhado por um colega e também de Humanidades, em qual a professora também foi aluno, João Oliveira, a professora, e eu reparei muito nisso. A metodologia que nós levávamos e a forma de estar foi uma vantagem muito grande na faculdade, reconheci isso. Havia colegas, e claro que não estou a dizer que as outras escolas ou que os seus professores não fossem boas referências, mas notei que havia uma forma de estar distinta dos colegas que vinham de Oliveira do Hospital, e o João, neste caso, reconhecia-se isso, e acho que o percurso dele também na escola acabou por ser assim. Mas mesmo os colegas de outras faculdades, eu notei que eles continuavam com boas notas. E se calhar nós só temos um bocadinho a noção depois, quando saímos aqui da escola. Às vezes não valorizamos onde estamos, de onde somos, e acho que essa valorização tem que ser feita depois também no ensino superior, porque as pessoas saem daqui muito capazes, muito competentes. Neste momento não conheço a forma de trabalhar e a organização muito concreta da escola secundária, ou a antiga escola secundária em Oliveira, mas reparei muito isso, que nós saímos muito preparados, e acho que isso foi uma mais-valia também para o meu percurso académico e dos meus colegas, porque também vemos muitos alunos irem para cursos com médias muito altas e continuam a fazer percursos brilhantes, e acho que é uma nota de... e postámos também neste programa de realçar. Muito bem, isso são sempre palavras muito bem-vindas a quem pertence à nossa escola. De facto, eu tenho a sorte de conhecer, de facto, muitos alunos, alguns que foram meus, outros que não, mas que eu conheci lá da escola e que têm, de facto, percursos académicos e profissionais muito interessantes, com muito valor. Claro que se deve a eles, mas ainda bem que o reconheces aqui publicamente, que a nossa escola dá uma formação adequada e, no fundo, os prepara para o ensino superior. Para além deste percurso académico, tu começaste também, ou continuaste sempre, com... já com algumas características de percurso profissional que agora já assumiste, não é? Porque és treinador no Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Podes-nos falar disso? Sim, eu quando entrei para o meu curso percebi ali duas coisas. Tínhamos uma vertente muito teórica e virada para o ensino, o qual eu gosto e também revejo, e por isso também hoje também estou a procurar fazer caminho nessa área. E outro muito prático, para aquilo que também seria, se calhar, o treino ou a intervenção prática. E eu percebi que eu, estando ali na faculdade, iria ter essa experiência prática, mas sobretudo teórica. E que se calhar faltava-me um complemento para depois ter a experiência e a oportunidade de aplicar aquilo que eram os conhecimentos científicos e teóricos na prática. Depois surgiu uma oportunidade e fiquei muito contente por ela, não estava à espera. De ingressar numa equipa de futebol em Coimbra, na Académica de Coimbra, a secção, e fazer parte da equipa técnica dos Júniors, isto já a meio do ano, o qual eu aceitei logo, e foi uma experiência muito, muito gratificante, onde aprendi muito, e lá está, foi aí que eu percebi mesmo, isto faz sentido, eu ter a faculdade durante o dia e depois, após as aulas, vir para aqui. Claro que não saí de uma aula e ia aplicar aquilo no treino, uma hora depois. Mas estava a ganhar bases para depois também com alguns erros que fui cometendo no meu percurso mais prático, na académica, e depois nos anos seguintes aqui em Oliveira do Hospital, que foi muito vantajoso fazer esse percurso dual, tanto na faculdade depois como nas várias equipas de futebol que fui passando. Muito bem, tu atualmente treinas dois escalões. Certo, estou aqui no Oliveira do Hospital com o sub-12 e com o sub-19. Idades muito distintas, o próprio jogo também é diferente, porque as medidas do campo também assim o exige. Jogamos com menos meninos nos mais novos, e nos mais velhos é um jogo mais formal e aquilo que nós estamos habituados a ver. Mas tem sido um percurso também muito rico, porque são duas realidades muito distintas. Se no futebol de 7 é ali uma realidade em que a parte psicológica e a parte do saber estar e saber ser é muito importante, ou se calhar é o principal, depois no escalão mais velho olhamos mais para a vertente competitiva, não esquecendo, claro, as outras, porque continua a ser um percurso de formação de jovens. Gostas mais de trabalhar com quais? Com os mais novos ou com os mais velhos? É uma pergunta difícil. Eu neste momento não conseguia assim abdicar de nenhum, porque também são dois grupos. São abordagens completamente diferentes. Sim, e são dois grupos espetaculares. E não estou a desvalorizar os que tive no passado, mas são dois grupos muito, muito particulares. Com os mais novos temos uma ligação muito, muito, muito forte, e eles entre eles também. E isso às vezes não é fácil, porque são miúdos que vêm de outros clubes, por vezes, ou começaram a jogar há pouco tempo. Mas criámos ali uma ligação muito forte. Depois nos mais velhos é mais numa de desmotivar e perceberem que os sonhos deles têm que continuar vivos. Podem não ter dado o salto para outras equipas ou para outros patamares como eles queriam, mas não é por isso que eles têm que desistir. E a missão passa um bocadinho de ser para fazer por isso, e felizmente as coisas estão a correr bem. Estamos também a lutar pela subida de divisão ao Campeonato Nacional, onde se calhar muita gente não estava à espera, e tivemos muitas dificuldades com o plantel reduzido. E lutamos com equipas que têm uma base de recrutamento muito maior, mas o trabalho está a ser bem feito, muito por mérito deles, e por isso é muito difícil dizer qual é o que eu gosto mais. Porque se calhar nos mais novos há um estímulo muito bom, que é nós vemos a evolução deles muito rápida. Eles assimilam aquilo de uma forma muito, muito, muito positiva. Até se calhar mais rápido que o que eu pensava ou com o que eu planeei. Depois os mais novos é aquela motivação ali também parte da parte competitiva e de ver se afinal nós somos capazes de fazer isto. Não, afinal nem somos capazes de fazer mais. Isso também é um estímulo muito grande para mim, tanto como para eles. Por isso são dois trabalhos que dão efetivamente trabalho, mas um estímulo muito, muito positivo para mim, e que não consigo fazer a distinção qual é que gosto mais ou qual é que gosto menos. Muito bem. Olha, também passaram pela pandemia, que não deve ter sido fácil, não é? Porque se calhar tiveram que limitar os treinos, provavelmente. Certo, houve ali uma primeira fase em que tivemos que cancelar, depois quisemos... E até os jogos tiveram cancelados. Sim, quisemos reativar, em que não podíamos vir ao campo. Tivemos ali um plano de treinos virtuais. Numa primeira fase, aliás, enviávamos um PowerPoint e ficava ali um bocadinho também ao critério deles. Depois tentámos os treinos individuais de forma virtual, onde nós estávamos ali a trabalhar mais o aspecto físico, as capacidades motoras, mas aquilo não era muito futebol, mas já era bom podermos fazer aquilo. Nós era o que se podia, não é? Exatamente. Com as contingências. Olhámos mais para essa perspectiva. Depois fomos, também com o avanço da pandemia e das restrições, fomos retomando a atividade com treinos mais curtos, com menos atletas, ainda muito individualizados. E felizmente que chegámos agora a esta fase. Estamos quase em normalidade, quase. Exato. Ainda falta o quase. Olha, por vezes há um bocadinho um mito quando se fala de futebol, que todos os meninos hoje querem ser Cristiano Ronaldo. Isso é, e que isso às vezes os leva para caminhos um bocadinho perigosos. Às vezes há um bocadinho esta ideia na sociedade, porque todos os pais querem que os meninos sejam muito bons, se tornem de facto uma estrela, e nós sabemos que Cristiano Ronaldo há só um, e aos estrelados chegam poucos. E depois também vemos que alguns ficam frustrados, não chegam aos patamares que eventualmente sonhavam quando eram pequenos. Parece que este mito ainda existe, ou isto não existe de todo? Sim, existe, mas aquilo que é a minha experiência e o meu ponto de vista, esse mito existe por culpa não é das crianças ou dos jovens, é muito incutido pelas expectativas dos seus pais, em que querem que de facto o meu filho seja o Cristiano Ronaldo. Porque os miúdos têm uma característica de irem para ali, sobretudo divertirem-se. Estão ali para aprender, é certo? Eu digo muitas vezes que faço ali um paralelismo com a escola, em que estamos ali com colegas, estamos ali para aprender, para evoluir, para formar e para nos divertirmos. Só que ali temos a vantagem do atleta estar ali porque quer, Não, ninguém o obrigou a ir, a mãe não o levantou para eu ir levar à escola, e as coisas tornam-se mais fáceis nessa perspectiva. E eles, acho que o que aquilo, esse de querer ser o Cristiano Ronaldo é muito mais vezes expectativas dos pais do que dos próprios miúdos, até porque eles nessas idades são muito influenciados por aquilo que são pelos seus pares, pelos pais, pelos adultos. Por isso acho que aí a questão é mais de uma, é cultural, e mais culpa dos adultos, não só dos pais, e às vezes dos próprios treinadores, da própria abordagem dos clubes, que querem resultados imediatos, querem ser campeões à força toda, e nessas idades isso é o menos interessa. Pois, eu concordo contigo, às vezes é muito mais difícil lidar com os adultos do que lidar com as crianças e com Sem os dúvida. Jovens, isso é verdade. Olha, também já percebi que tu, paralelamente a este treino desportivo, estás a fazer também já atividade como docente aqui na escola do primeiro ciclo, é assim? Certo, estou a dar educação física nos grupos mais novos, no ensino básico, entre o primeiro e o quarto ano. Tenho umas turmas de segundo, outras de terceiro e uma de primeiro. E lá está, isto vem muito também daquilo que foi o meu percurso na faculdade. Se eu disse que notava muito que o plano de estudos estava virado para a parte do ensino e outra parte para a área do treino, eu acabei por seguir isso. Isso também é mérito, se calhar, da licenciatura e da forma como ela está estruturada, que me permite ter uma bagagem que me permita atuar em ambos os vetores. E também é um trabalho que me satisfaz muito e com o qual também quero continuar a investir. Gostas de ser professora? Sim, e confesso... Quem diria? Confesso, quando fui a primeira vez à escola a tratar dos papéis, e foi uma sensação muito estranha, porque entrei ali uma data de anos a fio como aluno, e onde se calhar só a professora Célia que acreditava que um dia podia ser professor. E ser professor no agrupamento no qual me formei é muito engraçado, e quando vejo lá os professores, continuam a ser os meus professores. É claro que pode haver ali aquela vertente, e às vezes há um professor ou outro que brinca, colega, não sei o quê, e é engraçado, é bom ouvir isso, mas sobretudo é uma experiência muito boa e por a qual também quero continuar a investir. Muito bem, muito interessante. Olha, e além disso, para além de tudo o que já disse no início, tu também estás de parabéns por outra razão, é que são poucos os jovens, dizemos isto aqui há uma série de anos, que se fixam em Oliveira do Hospital. E nós precisamos de jovens porque, como todos nós sabemos, o interior está a despovoar-se e, infelizmente, a maior parte dos jovens que nos passaram ali na escola já cá não estão. Estão no estrangeiro ou estão nas cidades grandes. E, portanto, é sempre muito grato ver que há jovens que continuam a insistir e a dizer que vale a pena viver em Oliveira do Hospital, e afinal tu estás a demonstrar que é possível trabalhar cá, que é possível construir vida cá, e estou-me a recordar agora de meia dúzia que mais próximos, um é o irmão da Maria, por exemplo, que foi um rapaz que também nunca se adaptou à cidade grande e acho que é feliz em Oliveira do Hospital, o que é bom porque nós precisamos dos jovens, porque senão Oliveira do Hospital não vai ter futuro, nem o concelho, nem o interior. Por isso, todos parabéns de teres voltado aqui ao nosso burgo, porque afinal nós aqui até temos uma qualidade de vida muito superior ao que se tem nas grandes cidades, embora haja o mito muitas vezes que lá é que estão as oportunidades, mas não é sempre assim, pois não? Completamente. Foi por isso que eu também tentei primeiro estudar em Coimbra, para estar mais próximo de cá e continuar com a minha vida cá, e sempre quis fixar-me cá, por uma série de razões. Se calhar também por aquilo que é a estrutura da sociedade neste momento e do próprio país, em que é complicado também nos fixarmos numa cidade, os custos de vida são altíssimos, e também por aí seria mais confortável ficar onde nasci. Mas não foi só por isso, também sou uma pessoa que liga muito ao aspecto da natureza e da tranquilidade, e aqui o que não falta são essas duas condições. E claro que é um gosto tremendo valorizar aquilo que é o meu percurso enquanto profissional cá, e com uma qualidade de vida que, para mim, e esta é a minha forma de estar, não estou a dizer que é correta ou que é melhor ou que é pior, que condiz muito com aquilo que é o nosso conselho. E é um bocadinho por aí. E acho que é possível, de facto, viver-se cá por uma série de razões, quer pela natureza, quer pela estabilidade, que até é mais fácil de nos fixarmos cá e, se calhar, crescermos enquanto cidadão numa cidade que nos propicia várias condições de vida e de uma forma muito mais estável e, se calhar, muito mais fácil do que numa grande cidade. Tens por isso a ideia que a tua vida pode continuar a passar por cá? Estás-te a ver daqui a uns anos já casado, com filhos, e continuares a ser professor em Oliveira do Hospital e treinador de futebol? Sim, isso é um desejo e um meu objetivo principal, sabendo que não posso fechar portas àquilo que podem ser oportunidades de outras cidades ou até de outro país. Agora, aquilo que é o meu desejo, e se pudesse escolher, seria ficar sempre por Oliveira, por estas razões que enumerei anteriormente. Ou então, se calhar, até prestar serviços fora do concelho e continuar cá a residir, porque de facto... Não sei explicar, não vou dizer que o ar é diferente, mas aquilo mas que... Mas é! Pode ser, mas podem achar que estou a ser tendencioso, mas sempre tive muita ligação com a minha casa, com a minha família, com a minha cidade e faço questão de tentar ser feliz cá. Acho que o desafio é esse. Nós todos queremos ser felizes, nós todos queremos trabalhar, nós todos queremos ultrapassar os vários desafios, mas eu acredito que posso fazer isso cá. Disseste há pouco que uma das coisas boas que tem esta profissão é veres o crescimento dos alunos, não é? Dos jovens que acompanhas nos treinos de futebol e agora também já as crianças na escola do primeiro ciclo. E eu estou a pensar nisso mesmo, que uma das coisas excelentes que tem esta profissão é nós vermos os alunos a crescer. E agora estou-me a recordar de ti uns anitos antes e perceber que há aqui de facto uma evolução fantástica, sobretudo em termos intelectuais, o que quer dizer que tu de facto és um lutador, um trabalhador nato, com sucesso, e isso é excelente. É excelente encontrarmos uns alunos passados uns anos e vê-los assim tão bem e tão otimistas quanto ao futuro e tão perseverantes e a quererem de facto lutar pela sua terra, porque se nós não lutarmos por ela, ninguém vai lutar, e se não acreditarmos no interior, isto vai ficar mesmo despovoado e não queremos isso. Por isso, olha, por todas as razões, estás de parabéns. Foi um gosto enorme ter-te aqui. Espero ainda voltar a ter-te por cá brevemente para nos ires contando depois se eventualmente estás a pensar fazer outro mestrado, como já disseste, não é? Sim, em agora, ensino. Exatamente. Que depois vai-me permitir também ser docente nos escalões etários mais altos a partir do ensino secundário. Por isso, é um desejo e um objetivo ao mesmo tempo. Muito bem. Nuno, foi um gosto rever-te, desejo-te muitas felicidades, quer pessoais, quer profissionais, e espero que consigas atingir todos os teus objetivos. Muito obrigada. Muito obrigado eu, pelo convite e por tudo. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Mafalda Correia. A riqueza singular da flora do Parque Natural da Arrábida é desvendada na segunda edição de um festival de caminhadas, com inscrições a decorrer, que se realiza nos dias 25, 26 e 27 de março. O AWF, a Arrábida Walking Festival, uma organização conjunta das Biotrails e das câmaras municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra, disponibiliza vários percursos pedestres pelo território Arrábida, num evento que alia o turismo de natureza ao lazer e ao bem-estar. Além de estimular estilos de vida saudáveis, a atividade proporciona uma oportunidade diferenciada para se conhecer o Parque Natural da Arrábida, com experiências que possibilitam uma interação muito próxima com os vários ecossistemas a percorrer. Esta edição inclui um conjunto de caminhadas à descoberta da riqueza singular da flora da Arrábida, acompanhadas por especialistas com destaque para a colaboração da Sociedade Portuguesa de Botânica. O objetivo é identificar diferentes plantas em cada trilho e proporcionar uma visão global das especificidades da flora desta área protegida, composta por cerca de 1.450 espécies, que correspondem a aproximadamente 40% da diversidade natural existente em Portugal. O AWF propõe, igualmente, uma aula de botânica em movimento, na qual os participantes têm a oportunidade de conhecer algumas plantas medicinais e comestíveis, bem como os seus usos e as suas propriedades, e fazer uma prova de infusões. O evento disponibiliza um programa complementar de atividades, nomeadamente percursos temáticos, workshops gastronómicos e de fotografia, visitas guiadas e uma caminhada acessível a pessoas com deficiência visual, num percurso pedestre sensorial. Aproveite para estar em contacto com a natureza e descubra o Parque Natural da Arrábida. Boa viagem! Muito bem, ótimas paisagens, deslumbrantes mesmo, e portanto vale a pena para um fim de semana agora da primavera que se avizinha. FM Boa Nova. E agora continuamos com música e com álbuns de rock com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum The Battle at Garden's Gate, o segundo álbum de estúdio da banda de rock norte-americana Greta Van Fleet, lançada 16 de abril de 2021. O primeiro single do álbum, My Way Soon, foi lançado a 9 de outubro de 2020 e liderou o top de rock da Billboard Mainstream em janeiro de 2021. A banda começou a escrever material para um segundo álbum de estúdio logo após terminarem o seu álbum de estreia Anthem of the Peaceful Army, lançado em outubro de 2018. Já em janeiro de 2019, o baixista Sam Kiska indicou que o álbum estava agendado para sair em algum momento em 2019. As sessões de gravação ocorreram num período concentrado de 2 meses em meados de 2019. O álbum foi gravado com o produtor musical Greg Kurstin, que mais recentemente trabalhou com os Foo Fighters, em Concrete and Gold, e Medicine at Midnight. O álbum foi incluído em várias listas de álbuns mais antecipados de 2021, incluindo a The Rolling Stone, Vulture e Ultimate Classic Rock. O solo de guitarra de Age of Machine foi eleito por leitores da Guitar World como o melhor solo de guitarra de 2021. As faixas deste álbum são Eth Above, My Way Soon, Broken Bells, Built by Nations, Age of Machine, Tears of Rain, Stardust Chords, Light My Love, Caraval, The Barbarians, Trip to the Light Fantastic e The Weight of Dreams. Os Greta Van Fleet são compostos por Josh Kiska nos vocais, Jake Kiska na guitarra, Sam Kiska no baixo e no teclado e Danny Wagner na bateria. No geral, dou 10 em 10 a este álbum. É um dos melhores álbuns que já ouvi em toda a minha vida. Quando ouço alguma das músicas deste álbum, eu sinto-me noutro mundo completamente diferente. Isto leva-nos numa viagem, leva-nos a nós ouvintes numa viagem a uma dimensão pacífica, em que nós esquecemos-nos do que se passa no mundo e vivemos num mundo completamente diferente durante 1 hora e 3 minutos, que é o tempo deste álbum. Eu recomendo este álbum a toda a gente, especialmente a quem quer ouvir músicas pacíficas. Queria também falar pela primeira vez da arte do álbum, que eu tenho o CD nas minhas mãos neste momento, e acho que é o CD mais bonito que eu já vi. A parte interior da capa tem desenhos muito bonitos que representam de uma forma mítica o que se passa atualmente no mundo. Temos a entrada para um palácio cheio de luz e de anjos, e por fora desse palácio temos fumo e fogo e uma figura humana a lançar flechas a arderem para o palácio, o que representa que por fora de um certo sítio, que é, digamos, este álbum, que o mundo está a ficar todo destruído. Em seguida iremos ouvir Eth Above. Ficamos agora com a análise política com a Maria Pedro. Ao 18º dia de guerra, ou seja, ontem, e com as tropas russas a atacar cada vez mais em zonas próximas de fronteiras com países da NATO, Zelensky voltou a pedir para que seja criada uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Passo a citar o que ele disse. Se não fecharem o nosso céu, é apenas uma questão de tempo até que os mísseis russos caiam no nosso território. Devido à aproximação dos países que integram a NATO, Zelensky voltou a recordar as crises do passado. Passo a citar. No ano passado fiz um aviso claro aos líderes da NATO de que se não houvesse sanções preventivas duras contra a Rússia, começaria uma guerra. Estávamos certos. De facto, parecia que a Ucrânia até estava a prever o que viria a acontecer. É notório o desespero cada vez maior da Ucrânia, que de dia para dia vê o cerco a apertar para os seus lados e todos nós sabemos que provavelmente será uma questão de tempo até o território ucraniano ser tomado. Para além disto, como todos nós sabemos, a guerra tem tido um impacto económico em toda a Europa e em todo o mundo, e de facto há muitos analistas aqui em Portugal que dizem que as sanções são o mais poderoso instrumento que o Ocidente tem para forçar Putin a parar, ou pelo menos para reduzir de forma substancial o poder negocial que ele tem. Para Adolfo Mesquita Mendes, um comentador ativo neste tema da guerra, as exigências são sempre inaceitáveis e há até provocações para que o Ocidente entre na guerra, porque é do ponto de vista militar que Putin sente um maior poder negocial e é do ponto de vista económico que tem a maior fraqueza, como se tem vindo a ver nas consequências que a Rússia tem sofrido devido às sanções impostas pelos países do Ocidente, às sanções económicas impostas. Muito bem. Pois continuamos a analisar este tema, infelizmente já recorrente nas últimas semanas da guerra na Ucrânia. Esperamos que no próximo programa tenhamos já uma alteração do processo. Vamos ver como é que correm os próximos dias. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E vamos agora ao cinema para desanuviar com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Drive My Car. Realizado por Ryosuke Hamaguchi, é do género de drama e tem a duração de 139 minutos. Yosuke Kafuku, ator e encenador japonês, chega a Hiroshima para pôr em cena a peça Utilvânia, de Anton Chekhov. Como motorista é-lhe apresentada Misaki Watari, uma jovem com que rapidamente cria laços. Nas viagens a seu lado, Yosuke vai partilhando memórias do seu passado com Otto, sua companheira de vida e de trabalho, falecida há algum tempo. Selecionado para a competição do Festival de Cannes, onde recebeu o prémio de melhor argumento, o prémio Fispressi, prémio do júri comérico, este filme, de Ryosuke Hamaguchi, inspira-se no conto com o mesmo nome, incluído na obra Homens sem Mulheres. Escrita por Haruki, Drive My Car recebeu o Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro e está nomeado para 4 Oscars. Melhor filme, filme internacional, realização e argumento adaptado. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora ficamos com cultura pop, também com o Eduardo Adro. Desde o anúncio de Pokémon Scarlet and Violet, que os fãs da série de Pokémon Company têm andado entretidos a tentar descortinar que novas criaturas os esperam nos jogos a caminho da Nintendo Switch. Conhecemos os iniciais Fuecoco, Spiraguito e Quarksly. E agora, o diretor da Game Freak, Junushi Masuda, sugeriu aquele que pode ser o mais importante Pokémon de sempre para os fãs de Portugal. Pode ser inspirado num símbolo bem lusitano, o Galo de Barcelos. A informação veiculada tem por base a entrevista de Omori e Masuda à revista Sábado. Na altura entrevistaram na Comic Con Portugal 2016. Na época alguém lhes ofereceu um Galo de Barcelos que foi considerado por Masuda como tendo bom design para um Pokémon. O Galo de Barcelos daria um Pokémon voador. Com o anúncio da nona geração, é natural que a comunidade de fãs de Pokémon vasculhe informações antigas em busca de sinais que apontem ao que está para vir. Mas aquilo que virou as atenções para a possibilidade do Galo foi o facto de Masuda ter gostado de um tweet da página Pocket Portuga, em que a equipa recupera a entrevista de 2016, colocando a hipótese do nosso Galo ser usado na franquia. Rádio Boa Nova. Que o amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chegar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. E há uma luz que chama, e outra luz que cala, e uma luz que é nossa. Que amanhã levante a rosa dos ventos e um cerco apertado à palavra guerra. Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo o chão que te espera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. E há uma luz que chama, e outra luz que cala, e há uma luz que é nossa. O princípio do mundo começou agora, a semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada para deixar entrar a última hora. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Porque há uma luz que chama, é outra luz que é nossa. Há uma luz que cala. Ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Porque há uma luz que chama, e outra luz que é nossa. E há uma luz que se acende. Rádio Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Dia Internacional da Matemática no nosso agrupamento. O dia 14 de março, mundialmente conhecido pelo Dia do Pi, passou a ser oficialmente o Dia Internacional da Matemática desde 2020 por deliberação da Unesco. A cada ano é proposto um novo tema para incentivar a participação, estimular a criatividade e estabelecer conexões entre a matemática e as diferentes áreas, nomeadamente com as ciências, com a tecnologia, com a economia, com a saúde e até com as emoções. A matemática une foi o tema que serviu de inspiração a esta terceira celebração do Dia Internacional da Matemática. Deste modo, e querendo realçar a matemática enquanto linguagem universal, que ultrapassa não só as fronteiras geográficas, como também as culturais e ideológicas, os docentes de matemática, em conjunto com docentes de outras áreas disciplinares do nosso agrupamento, organizaram várias atividades sobre o tema Matemática em Nós, que decorreram durante todo o dia, com a colaboração dos alunos do 2º e 3º ciclos e do secundário, como, por exemplo, a inauguração da escultura do Pi, com a colaboração dos alunos Tomás Costa e Diogo Jorge, e a inauguração da exposição do concurso de fotografia, fotos com matemática e campeonato de jogos matemáticos. Estamos certos que esta celebração foi uma excelente oportunidade para todos sentirem que a matemática é mais do que o que se realiza ou leciona em contexto de sala de aula. A matemática é a linguagem universal que nos une. António Gedeão disse um dia: o sonho comanda a vida. Nós atrevíamos-nos a dizer: a matemática comanda o mundo. No âmbito deste tema, do Dia Internacional da Matemática, foi lançado o desafio fotográfico Fotos com Matemática. O agrupamento aceitou de imediato o repto e organizou um concurso de fotografia que resultou na exposição de 30 magníficas fotografias, de entre as muitas que foram a concurso. Com o intuito de estimular a criatividade, a imaginação e a participação de toda a comunidade escolar, também foi nosso propósito realçar ou constatar que a matemática está em toda a parte. E foi com enorme satisfação que vimos que todos os nossos objetivos foram superados. Um grande beijo a todos os participantes. Campeonato de Jogos. No âmbito das comemorações do Dia do Pi e do Dia Internacional da Matemática, sob o mote A Matemática Une, as docentes que integram o Clube de Jogos Matemáticos do nosso agrupamento, em conjunto com outros docentes da área disciplinar de matemática, resolveram juntar-se a esta iniciativa e organizar um campeonato de jogos matemáticos para os alunos do segundo e terceiro ciclo. Nestes jogos de tabuleiro desenvolve-se a capacidade de atenção e concentração e raciocínio de uma forma lúdica. Mas também ainda se pretendeu que os alunos convivessem, partilhassem experiências e jogassem com a matemática. Participaram 43 alunos do segundo ciclo e 30 alunos do terceiro ciclo. O entusiasmo e a motivação demonstrados por todos os alunos que participaram neste campeonato foram bastante notórios e, por isso, ficou a promessa de voltarmos muito em breve. Um grande beijo a todos. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimos-nos até à próxima semana. Muito obrigada pela sua atenção. Rádio Boa Nova. Espetacular.